pelo Salvador, 3520, chegar em estacionamento no portão 3. 3520, se autorizar, chama para o táxi. Chama lá para o táxi do 3520. Estabilizado no localizador, tem o campo à vista, o Índia da Papá. Barra Romeu de José Papá, a minha torre, 118 decimal 95. 118 decimal 95, o Índia da Papá, muito obrigado e bom dia. Muito bom dia, Papá Romeo Índia Hotel Papá, no localizador. Papá Romeo Índia Hotel Papá, continua aproximação, reporta baixado e travado, quem legal no 09, confirma intenções, 10? Afirmativo, a intenção é no 0, a gente vai pro pátio geral de frente Oteca para se carregar. Gente, pátio 3. Então, na presente, reporta baixado e travado. 3 fixo. Papá Romeo Índia Hotel Papá, visitado livre pouso no 0, vento 120 graus, 149. Livre pouso no 0, Índia da Papá. Salvador, 3520 para o táxi com 106 VOB, 2h50 alternando Maceió. Recife 20, táxi via Índia, posição 10, subtorre 118, decimal 95, adicional 0, 19, bom voo. 18 para 5, posição 1019, muito obrigado, bom dia. Alfa 2 Salvador, boa noite, Altan 3520, ponto 0 no 0, tem condições de decolar de imediato. Senta 3520, mantenha o ponto de espera e agora autorização para ingressar no zero. Mantendo o ponto de espera, Altan 3520. Do Pat 1 para a posição 1 do 4 do remoto do Pat 1. Obrigado, resposta terminou. Reportaremos, muito obrigado. Bom dia, Gol 173, tem que dar informação Delta, portão 4, autorização Guarulhos. 173, autorizado Guarulhos, número 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, deu peso 1-0, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponda 5017. Aprovado, Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, curva direita da El, Leda, Motiva, autorizou 1-0, Taubaté, controle 20-8, transponder 5017, gol 1173. 1173, quanto a gente está correto, já pronto, espero que também. É 3520, autorizado a linha e manter, cabeceiro no zero. A linha manter no zero, só 3520. O meu índio até o papá, solo Zuno 5, livre à direita e taxi nessa frequência até o Pat 3 e Alfa Kilo. Na sua frequência, Alfa Kilo, Pat 3, o índio até o papá. Apenas confirma, já livrou no zero? Afirmativo, pista livre, estou na Alfa, pra Gerson Aquilo. Gente. É 3520, autorizado, decolagem 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-5 nós. É 3520, decolado 1-6, controle no 208, boa. Controle 208, obrigado, boa, até 3520. Sou eu, Índio Atapapá. Índio Atapapá, prossiga. Aqui, pátio 3, do lado de um gol. Não observei nenhum intra-aéreo. Normalmente a gente para aqui, posição Lima. É aqui mesmo? Sim, só um minuto, a gente vai coordenar aqui com a Alcoa. Já te volto com a informação. Tá, sou bem do lado do gol. Gol, fim de avisa. Solicita direto Jamo. Autorizado, direto Jamo, TAN 3520. Autorizado Jamo, TAN 3520. Obrigado. Então, Índio Tapapá, o Inferno já foi identificada, é apenas desembarque e após já decola? A gente vai desembarcar e após eu vou pro pátio 4 pernoite. Ah, sim, só um minuto, então já foi solicitado já a presença do Infraero aí. Então chama novamente o táxi do pátio 3 para o pátio 4, solo indo 211. Ah, o 211, posso cortar o motor aqui então nessa posição, né? Negativo, aguarda o sinalizador do Infraero. Ah, então tá ok, aguardando, obrigado. Bom dia, então, papai, tivemos aqui uma autorização, 5 Lima, pátio 3. 5 Lima, pátio 3, tá ok então, vou olhar na carta aqui e vou pra posição então. Solo Salvador, é o TAM mais periódico, como deve rebola, posição 14, pátio. estacionamento, portão 4. Autoridade, sempre um táxi. Próximo ataque. 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 2685, 3520, bom dia. Saulo, bom dia, San Mike, Hotel Juliette, na ponte, na remota 13. Com quem, Brutão? Mike, Hotel Juliette, na remota 13, solicitar autorização de reboque para o ponte número 111, já contactado com a Infraero. Quem está autorizado, é a ponte térmica. Positivo, graças. Salvador, Gol, Gol, 73, está novamente para push e acionamento, portão 4. Estou autorizado, reporte pronto para o táxi. Táxi para táxi, 73. Taxi Gol 1173, POB 172, Saltão 6415, Alterne na Galeão. 1173, autorizado Taxi Via Índia, posteiro no 0, torre 1895, pode ser altímetro no 019. Via Índia, torre 1895, altímetro no 019, bom, 173, bom. Salvador, bom dia, gol 173, quando espera 1-0, pronto. 1-1-7-3, autorizado a linha de decolar 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-9-9. A linha decola 1-0, gol 173. Solo Mike, Hotel Juliette, parceado na posição número 111, bom dia, obrigado. Tente, bom dia. Passando 2000, pode chamar o controle? Afirmo, decolado aos 33, controle no 208, boa. 08, 173, boa. Controle Salvador, bom dia, gol 173, passa 2200, na radar. Gol 173, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 173. 1173, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alto. Inteligível, copiou só a primeira frequência, 125, decimal 1, igual 1173. 1173, alterne 133, decimal 25. 325, 1173, porta.